7 Whisky Fox Lima. Zero, chame o centro em 13325, alterna 1288. 3325, 288, 5489. Boa. Para posição 3 do pátio 1. Autorizado iniciar no pátio 3, chame para ingresso no principal Whisky Juliet Fox. Certo. Whisky Fox Lima, livre ingresso, chama alinhado e pronto na 17. Livre ingresso, chama alinhado e pronto, Whisky Fox Lima. Meu Golf Victor aguarde na frequência da torre 118.6 para Copa, Lençóis, uma centena. É a informação vigente, hotel. Acerta o hotel, tá bagado. Salvador, Alfa Yankee Delta, bom dia. Alfa Yankee Delta, bom dia para você. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Singer 1. Autorizado a iniciar no pátio 3, atenta ao objeto já sendo rebocado no mesmo pátio, chame para ingresso no principal, Alfa Yankee Delta. Gente, obrigado. Passa 150, chame o centro em 13325, alterno 288. 13325, 288, confirme. Confirmo. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. 01 no controle 1935, contexto. Feito correto, livre acionamento, chame táxi. Fox Lima está livre, decolagem da 17, o vento é de 110 graus, meia dúzia de nós. Fox pronto para o ingresso. Juliette Fox, livre ingresso, é portão 612, é isso, confirma? Portão 3, senhor. Perdão, portão 3, tá livre ingresso, reporte ao tempo. Certo. Fox Lima, decolou de Salvador aos 21, controle 1935, bom voo e bom dia. Lima, sente, vai chamar 1935, controle, obrigado amigo, bom dia. Controle, bom dia, o Fox Lima decolou, saída Gol, na sua escuta. Os Fox Lima, bom dia, suba ao nível 100. Direto Conquista, Whisky Fox Lima, sem restrição. Positivo, Direto Conquista sem restrição. Aproveitando o ensejo, amigão, tá visual da presente, só tinta mudar as regras visuais. Se possível, nível 105, estimando Conquista 0816, Whisky Fox Lima. E copiado, plano modificado aos 22, Lima tem 105, visual, Whisky Fox Lima. Lima tem. Vitor, livre o táxi, chame para ingresso na 17. Qual o tempo estimado de voo, por gentileza? 55 minutos, ok, chame pronto para ingresso. O FJET 5802 na posição 06, pronto para pushback e acionamento. Web 5808 autorizado para acionamento no 62, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi 5808. Juliette de Azul, prossiga. Ok, não foi possível compreender, ok? Está entrecortada a transmissão. Está livre o táxi, chame para ingresso na 17, QNH 10 no 3. Qual o tempo estimado de voo para Paulo Afonso, por gentileza? Ok, gente. O Vitor tá livre, ingresso, chama ele ali, pronto, na 17. Juliette Fox, bom dia. Vitor, livre decolagem na 17, o vento é 110 graus, meia dúzia de nós. Quem é Gal no 0 no 3. Afirmativo, Juliette de Azulir, autorizado ingresso, taxiando sobre a pista após Lima. E chama para ingresso no pátio principal, ok? Pode taxiar até cabeceira 35, reporte na Lima. Meu Golf Victor decolou de Salvador aos 28, controle em 1935. Bom voo, bom dia. Eu tô muito bom dia. Diz que Kilo Zulu, pronto pra Copa Aracaju 090. Diz que Kilo Zulu, autorizado para Aracaju, nível 090, pela Golf 677. Decola da 17 com curva esquerda, saída Conde, transponder ao 0264, controle em 1935. Contexto. Correto, Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, chame pronto para acionamento. Pronto para o Tax Web 5808 com 94 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna com fim. Romeu, Golfo Guia. Se Juliette Alfa, chame no ponto de espera da 10, chame para a decolagem. Juliette Alfa, chama na pronta para a decolagem, 5808. Kilo Zulu cotejou corretamente, está livre acionamento, chame para o táxi, altímetro 013. Juliette Zulu está livre cruzar o pátio principal, seguindo a aeronave da Webjet, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. O Kenega 1013, chame pronto para a decolagem. Aguarde um minuto, Alfa Yankee Delta. Zulu livre táxi, chama para ingresso no 17. Salvador, está na 3201, bom dia. 3201, bom dia. Só para a Copa 360, confins? Pronto, está na 3201. 3201, autorizado com fins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da EL, após Leda e Bridge. O transponder é 5577, controle 1935, cotejo. Após Leda, o senhor voará para a posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Eco, perdão, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, é onde intercepta a APA Zulu 16, está 3201. Agora entendi do Bridge, beleza, oi, vem, obrigado. Exatamente, Bride, chame o solo a partir de agora, 129, quando pronto para o puxo de acionamento, ok? Da informação Golf, cruzeiro 160 em descida para o 140. 5-8-0. Contato radar, vigilância, chegada a Bonf, vê se mantém nível 050. Descida para o 050, abertura da Bonf, voo no 804. Juliette de Azulu, aguarde no ponto de espera, ok? Tá ultrapassando o ponto de espera agora, Juliette de Azulu, mantém a posição. Whisky Kilo Zulu, ingresse ali e mantenha na 17. Ok, Juliette de Azulu ultrapassou o ponto de espera após a rolagem do Webjet, ali mantendo zero. Olha o meu golpe aqui. Prossiga. Dá prazer para apoio mudança de regra, para seguir 085, estimando pouso 0820. Ficado aos 34, subi e mantenho 085 ao meu Golfo Vito, em condições visuais. Meu Golfo Vito. Salvador, bom dia, Rio Sucunato 73, descendo para a 160, Sentinel Hotel. Rio Sucunato 73, bom dia, vou e Mari da presente, deixe manter o 050 para chegar na Mari. Mari 050, Rio Sucunato 73. Web 5808, decolou os 34, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, Juliette de Azulu, tá livre, decolagem da 10, vento é 10 graus, com meia dúzia de nós, QNH 1003, atenta à esteira do Web. Esquilo Azulu, 30 segundinhos para a decolagem, aguarde. Pronto para a Copa, Serra? Pronto. Serra, autorizado Salvador para Serra, Bravo, Índia, Lima. Nível de voo 080, Golfo 677. Decola da pista 17, primeira curva à direita. Subida Coral. Controle 19.35. Transponder 0260, Oscar Golfo Serra. Procedimento correto, Serra livre acionamento para táxi, torre 118.62, Serra, bom voo. Olá, Juliette de Azulu decolou. Juliette de Azulu decolou os 36, controle 1935, bom dia. Bravo, bravo, bravo. Nível 105, chame agora o centro na frequência 13325, alterna 1288. Uma atenção na 13325, FC, alternando 1288, obrigado amigo, tenha um bom dia. Bom dia. Você erra livre acionamento, chame para o táxi, o altímetro 1013. Autorizado, chame para ingresso, então na 17. Whisky Kilo Zulu decolou de Salvador aos 36, controle 1935, bom dia. 1935, grande bom dia. Lotar. Ok, vou ir lotar, suba ao nível 090, Juliette de Azulu, vigilância. Zulu. Whisky Kilo Zulu, bom dia, transfere. Parte principal, muito obrigado, bom dia. Gente, Delta, bom dia. Esse é o Conte 090, o Estrela. Serra Livre ingresso, chama alinhado, ponto 17. Salvador, 3201, no 09, centro do hotel, para o estacionamento. 6321, informação em curso Índia, com estacionamento autorizado, chame táxi. É, Lima, para o táxi, 804, autorizado, LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado, LS. Pra pista 104. Sideral 9970, desse mantenha 2000 pés, 1093, ajuste, informe localizador. 2013, chamarei localizador, sideral. 5973, redução 2109, desça até 3000 pés, 1003, ajuste. 8073 pés, 5973. Vetoração para espaçamento com o tráfego à frente. Curva à esquerda, vou ir na proa 020, limite ao localizador, Rio 5973. E fora o 5973? Vetoração para espaçamento com o tráfego à frente. Curva à esquerda, vou ir na proa 020, limite ao localizador, Rio 5923. Descendo para 3000. Esquerda 020, limite ao localizador, descendo para 3000, Rio 5973. 0 graus 5 nós. Controle Salvador, eu vou 1795, uma informação de dia. 1795, chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1093, vigilância. Bonf, 4000, 1093, boa, 7 nós. Voe direto Baian, chame o centro Recife, na frequência 13325, alterno 288. Voando Baian, na presente Recife é o 3325, 288, 5808. Oscar Gol Serra, decolou de Salvador aos 41, no controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, direto Boa Rede. 804, complete final ILS, torre 118.6. 18.6. Controle Salvador, Whisky Kilo Zulu. Prossiga, Whisky Kilo Zulu. Consulta se é o campo normal, o transbordo do Whisky Kilo Zulu, senhor. Estava recebendo normal, agora estou sem indicação do modo Charlie. Afirmativo. Agora está normal, passando 3.400 em subida. Certo, graças. Nove autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Controle estabilizado, Sideral 9970. Controle Oscar Golf Sierra, decolou no momento, 0260 acionado. Oscar Golf Sierra, contato radar na decolagem, subiu e mantém o 080 direto Coral. 080 na Coral Golf Sierra. 110 graus, 5 nós, QNH 1003. Dime Pouso, 904. Copiado as informações, com 3201, no táxi aprovado via parte principal, Juliette Alfa, ajuste padrão. No ponto de espera da pista 10, chame torre em fundo, 18, decimal 62 a 3201, tem um bom voo. Pátio Juliette Alfa, 2240, obrigado, tem um ótimo dia, tá? 3201. 3 para o localizador, curva à direita na Pro 060. Forma estabilizada, autorizada a descida até 2000 pés. Direita 0620, descendo para 2000, chamada estabilizada, Rio 5973. Tango Romeu Golf Vito, controle. A escuta, prossiga. 49 milhas noroeste de Salvador, mantenha 085, chame Recife, 13325, alterna 1288. 13328, muito bom dia. Bom dia. Estabilizando o Sideral 9970. Sideral 9970, passa Duna, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, bom dia. Bom dia. Agilizando a Lima, tem 3201. Agilizando, bom dia, Sideral 9970, estabilizaria ele. Bom dia, Sideral 9970, mantém a aproximação, guarde pista livre para o posto. Guarda. No solo aos 44, agilize a liberação à direita, chama o solo no 121.9 e tenha um bom dia. 219, grato. No livre decolagem da 10, o vento é 1110 graus, 5 nós. Livre decolagem da 10, 3-0. Salve Salvador, muito bom dia, voo no 804. Muito bom dia, voo no 804, táxi aprovado Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, voo no 804.